chega de correr. Andei, andei, andei, andei, andei. Andei, andei, andei, andei, andei, andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. Andei, andei, andei, andei, andei. Andei, andei, andei, andei, andei, andei, andei, andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. O mundo já não tá no mesmo lugar depois eu dar um passo, mas e eu que tanto andei que fui pro espaço? Me sinto presa nas amarras do concreto e aço. Parece ser encaixa a vida aos pedaços. Parece concha de retalho, só que é quebra-cabeça. Então, que só me chegue o que eu mereça. Seu tempo não é o tempo do ano e do segundo. Se for amor real e não amor vagabundo, não pode se perder, vai longe, vai fundo. Gira, gira, gira mundo. É eu. Andei, andei, andei, andei, andei. Andei, andei, andei, andei, andei, andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. Andei, andei, andei, andei, andei. Andei, andei, andei, andei, andei, andei, andei, andei, andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Colândia não é a Disneylândia, desândia. O tédio, o ócio vira um ódio. Junto com pó de vidro, bicarbonato de sódio. Cê se é teu habitat, quando a consciência bate, cê sabe. Pula fora antes que toda pressão exploda a panela. Na rua das noivas, desde bem nova, eu vi a novela. Pela janela dos homens, que chamam os outros homens de ela. Dos que engolem seco e molham com álcool a goela. Não tem campo de terra que nem dentro da favela. Noite é thriller, só olho esbugalhado, banguela. A casa vazia, servia de vela. Tua amiga mais velha, melhor que foi daquela. Que acabou virando Amélia, molecada zoada. Quem aprende desde cedo que o mundo é ruim. Esperança não pra mim, nunca vou ter o que sou afim. Vira inimigo público, meta de escola pública. Já desandou quando viu. Andei, andei, andei, andei, andei. Andei, andei, andei, andei, andei, andei, andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andei, andar, andar, andei. Andei, andei, andei, andei, andei. Andei, andei, andei, andei, andei, andei, andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. Liberdade, emoção, além do meu quarteirão. Saí do lugar comum, além do que é chavão. Além do esperado, de certo e errado. Por amor andei já, tanto chão e mar. Pra procurar no topo mais alto, nas extremidades dessa cidade, na privacidade de um lar. Eu venho a pé, sempre cheguei onde queria. Junto com quem sempre quis, sendo a mesma Maria. Com alguma concessão, às vezes a revelia. Achou que procurei no sabor do dia a dia. Vem! Andei, andei, andei.